para 32, controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Bom dia. Muito bom dia, tá 3265. 265, subir mantenha 380 da El. 380, pode voar direto da El? Livre, direto da El. Ok, graças. Suba restrito ao nível 320. Gente, restrito ao 320, tá? 3265. Salvador, o gol 1331 na posição 3 para pushback, acionamento. 331 está livre, chama táxi. Autorizado, 331. 65, chama o Centro Recife agora na frequência 125, altera 3325. 125, Ono Grato, bom dia. Bom dia. Torre na escuta 2, que Juliette Papá. Siga o uísque Juliette Papá. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Então, sim, Juliette Papá, reporta do Adorante aí. Adorante aí. Prossiga. Queira, por favor, o que tá faltando pra gente fechar aqui? O filho entre solo? O que está faltando para fechar? Faltando para quê? É o solo, amigo. Oi, desculpa? Trocou a frequência aí. Desculpa, Gabriel. Sim, começou 2002. Quatro. Solo Salvador, certificando Salvador, o gol no 331, 195 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 13 de autonomia, tá pronto pro táxi. Confirmando, 15 a bordo? Negativo, 195, 195, gol no 331. Afirmativo, 195, 331, táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera do 10, chama pronto, altímetro 10, 10. Autorizado, táxi. Direita, Índia Alfa, ponto de espera 10, porta pronta. 1-0, 1-0, altímetro, gol 3-3, Ana. Solo, bom dia, gol 1-1-5-5. 1-5-5, Galeão, copia? Diga. 1-5-5, autorizado Galeão, 360, decola pistão 1-0, curva direita, da Euleda Bideve. Bideve intercepta upper November 857, segure upper Zulu no meia. Controle 119, decimal 8, transponder 5433. Galeão, nível 360, Decolagem da pista no zero, curva direita na Dael, Lida e Deve. E Deve, eu prestei 857 até por seguro, depois apresulou no meio. 198 Salvador, 5433, transponde o gol no 155. Afirmativo, no 155 está confirmando a primeira aerovia November 857. Shampoo de Fanatic. Uniforme November, uniforme November 857, o 155. Sim. Sua tradução está bem ruim. Afirmativo, e agora melhorou? Agora sim. Sim. Busque de leste para parar, escuta? Positivo, chama. Ingressa, Pátio Uno, Portão 03, repórter ao término. Certo, chama. Ô, Salvador, o Uno 331, ponto espera 10, está pronta. Uno 331, ali decola, Uno 0, vento 0, meia 0 graus, Uno 1, nosso. Ali decola, Uno 0, 331. No 271, no pushback, sonamento no 10. No 271, tá livre, chama táxi. Obrigado. Decolou 46, controle 119, decimal 8. 19, 8, 3-3-1. Salvador, gol no 331, saída da El, passando 2 mil pés. 331, vigilante, assumiu e mantém a 360, saída da El. 360 na saída da El, gol no 331. Salvador, gol 1271, está pronto para o táxi PB de 140, com 3 horas e 20 até na Salvador. 71, táxi autorizado, via Juliette Alfa, ponto César no zero, chama pronto, altímetro no zero, 1-0. Juliette Alfa lá, chama pronto, 71. Rota 3061, tempo da informação é para aprovação. São Paulo, Congonhas 360. 3601, autorizado Congonhas 360, Uppers 16, decolo no zero, direita da Euleda Bridge. Aerovia Uppers 16, confirmando. Controle 119.8, transponder 5442. Autorizar então 360 para São Paulo, superior do 16, da Euleda Brito, superior do 16, mais uma vez confirmado, 198.442, transponder. 5442, transponder. 5442? Afirmativo, 3601, chama, puxa, sonar. É o que eu falei, obrigado, chamará. Salvador, gol 1271, não pode esperar a prova. 1271, linha de colo no 0, vento 060 graus, 119. Vive na linha de colo no 0, com 1271. pessoal, eu vou no 55, tá na remota, pronto, puxa, tá na mesma. O 155 tá livre, chama táxi. Livre, puxa não, o 155. Decola 56, controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 271, no perfil da PUCA. Senhor, contato, radar, decolagem, submontanho 390, saída PUCA. Valeu, 390, perfil da PUCA, gol no 271. Para puxar de acionamento. 3601 no 08, aguarda, puxe e acionar. Tem tráfego da Gol, puxou na remota 12, pode correr na de Vitsola, pode o tráfego taxiar, tá livre, puxa e acionar. Ok. Tem uma aeronave da Gol sendo rebocada aí, após o planteamento dela, já está autorizado o nosso pushback de acionamento, tá? E o preço da solta é 3610. Estou confirmando, 3601 falou isso aqui na frequência do, da torre. Juliette Kilo. Siga, Whisky Juliette Kilo. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Informativo, reporta para ingresso pátio 1. Sente, senhor. O gol 955 está pronto para o táxi, tem 1182, a bordo, 3 horas e 50, na Campinas. 155, táxi via Juliette Alfa, ponto esfera da 10, chama pronto, altímetro no 00. 1010 e Juliette Alfa, ponto esfera da 10, ou 11. Salvador, gol no 021, muito bom dia. Ciente da informação ECO para o Santos Dumont. No 021, copia? Copia. No 021, autorizado Rio de Janeiro, 360, decola pistão no 0 direita, da Euleza Bidev. Bidev intercepta upper November 857, seguro upper do 16. Controle 119, decimal 8, transponder 5443. 360, autorizado Santos Dumont, decola 1-0, primeira direita da Euleda, Bidev, intercepta Upper November 857, Boa Serra, Golfe Romeu, Porto Seguro. É, depois Upper Zulu 16, controle 1198, assona 5443, 1-0-2-1. 0-2-1, chama para puxa sonar. Chamada.